Já 3662 no solo Zuno 1, direita, solo 121, décimo 9. Solo 219, 3662. Solo Salvador, tá 3662, virou na minha. Confirme, aeronave que chamou o solo. Salvador, o 3662, virou na minha. Thunder 662, tá com o Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportaremos. 3662. Patango, Eco Zulu Novembro, controle Salvador, mantenha condições do ar, nível 075, autêntico Salvador 1-0-1-0, chame em ponto para descida, apresente como rumo da rotatória. Forte para o táxi. Web 5827, portão 4, push back acionamento. 04, tá livre de push, é forte táxi. Foi, tá livre, obrigado. So, controle Salvador, eu passarei do 2224, boa noite, transferindo no ideal de descer. Passarei 2224, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050, na chegada Mare. Altímetro no 0-0. Identificou, desce no perfil da Mari e 5 mil pés. 190, 190, o 2224. Novembro, controle. Desça para 1.500 pés, altímetro no 0, no 0, reposta visual com a pista no 7. Salvador, o 527 da UEB está com 56 a bordo, está com 4 horas de distância para mim até na Guarulhos. 5227, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de esperada ao 0, chame torre, 1 no 8 decimal 95, Kenegal no 0, no 0, boa viagem. No 0, no 0, Índia Alfa e chama torre 1295, ponto de espera, obrigado. Salvador Web 827, vai chegar no ponto de espera pronto. Objeto 5827, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 070 graus com 10 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, Web 5827. Solo Salvador, CNE 63 no 0. 63 no 0, prossiga. Ah, 350, informação Whisky para Recife, por favor. 63 no 0 para Recife, autorizado 350, VUP Whisky 58, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, vai interceptar a aerovia, controle no 208, acione 5453. Está autorizado o 350, uniforme Whisky 58, decola da 1-0 com curva esquerda. Confirma a saída, Puca. Puca, papai, uniforme, Tiari Alfa, transição Aracaju. Gente, saída Puca, transição Aracaju, 2-0 decimal 8, no transponder 5453, Oceania 63, 1-0. 3-0, acontecimento correto, resposta pronto para funcionamento. Tomaria, 3-0. Jet 5827, decolado aos 22, controle agora, 1-20, decimal 8, boa viagem. 208, uma boa. Autorizado, tripo Papá Romeu Vitor, cruzar 1735, prossegue após Quebec, Mike e Lima. Na Lima, chame o sol novamente 121 decimal 9 para ingresso no pátio principal, tripo Papá Romeu Vitor. Quando lá, o Saulo Rosa. Abject 5827 in accordance with receive center instructions, climb restrict to flight level 320, read back. Okay, climb restrict 320, Abject 5827. Correct. Salvador, muito boa noite, Azul 4071. Tá... A gente vai voltar para Campinas. Gentileza, saída prevista? Saída da Eulê, da Bridge. Grato, tá ciente da uísque assim que possível nossa autorização. Vamos até a escuta. Ente 4071, pronto? Pronto, Paulo. Para Campinas, autorizado 340, Vera Pesulu 16, após conforme a rota do plano. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 208, acione 5463. Autorizado 340 para Campinas, decola da 10, com curva à direita, da El, Leda, bridge, via Pesulu 16, após rota. 1208 ao controle, 5463 transporte azul, 4071. 4071, cruzamento correto, poste pronto para posicionamento. Bravo. Clear, Abject 587, just confirm for home and miles. 30. Copy. Boa noite, 89 para o Galeão, 360, aguarde, copy. Aguarde, 89. Aparedo 2224 estabilizado no localizador já visual. Passarei 2224, completa final, torre 118, décimo 95. 1895, 2224, obrigado, boa. Utilizado Linhares, decolar pistão 10, vento 070 graus com 9 nós. E o Papa Romeu Vitor apenas confirmando, houve a modificação na autorização, quem permanece a mesma saída, Pulca, transição Caju, com primeira curva à esquerda no perfil da saída Pulca, ok? E o transpondo permanece 5441. Torre Salvador, boa noite, é o 2224 Passaredo. Ah, uma milha para o externo, o trem baixou e travou e tá visual. Passaredo 2224, continue a aproximação, ajuste no 0, 1 no 0, aguardando pista livre. Tá, sua escuta, 2224. Ação, reporte visual na pista. Já visual com o campo, vai tudo uma vez. Matango Eco Zulu Novemba, chama agora a torre 118, décimo 95. 2, 4, 5, 2, 9. 2, 9, 2, 1, 9, 7, já visual. Gente, Eco Zulu Novembro, continua a aproximação, o ajuste no 0 no 0, reporte interceptando a final 1 no 7. Passarei interceptando a final 1 no 7. Passarei 2224, autorizado pouso pista 1 no 0, vento 070 graus com 10 nós, cheque o trem. Afirmativo, tem livre pouso na 1 no 0, trem baixado e travado, 2224. Triplo Papá Romeu Vitor, decolado 230, controle 120, décima 8, boa viagem. 1208, com boa noite. Controle Salvador, uma boa noite ao Triplo Papá Romeu Vitor, no perfil da Pouca Caju. Papá, Romeu Vitor, contato radar na decolagem, tudo para o nível 330 na saída Pouca, transição Caju. Gente, é o 330, Papá Romeu Vitor. Salvador de Oxané, dia 3.0, estado 06, para acionamento na posição e após pushback. Donado, quanto em risco, reporte para o push, 6310. Passarei para o push. Eco Zulu Novembro está autorizado a presente direto final da 17, reporte na curta. Autorizado, reportará na curta, Eco Zulu Novembro. Fortaleza. 050 Fortaleza, 370, aguarde 4. Escuta. Salvador, o 3662. 3662, prossiga? Quando possível, autorização para Natal. Gente, para Natal, 370, número 2, cópia, aguarde. Guardando a escuta. Gol 9278, autorizando a final do procedimento em aliança XY no 0. Desça para 2000 pés, altimetrão no 0 no 0, reporte estabilizado. 2000 pés com 0009, ajuste autorização lá estabilizado em LSX-3A1 no 0, gol 9278. Salvador. Muito boa noite, Passaredo 2224. Passaredo 2224, táxi de Alfa, Esporte antes da Juliette. Alfa, aguarda antes da Juliette, é isso? Afirmo. Afirmativo, 2224. Então, 2858, Fortaleza, 370, conta. Controle o... Tripopapá, Roga Vita, para dizer esquerda, para ele vai para mais bem. Autorizado, desvio esquerdo, papá, papá, Romeu Vida. É, escala exercício. Passaré 6310, acionado um dos motores, vai iniciar o pushback. Passaré 6310, aguarde instante para pushback, 6310. Aguarda. Voo número 04, controle Salvador, acima identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 00. 050, chegada Mare, 1000, no altímetro no 604. Para remota 14. Autorizado, ingressando Juliette, remota 14, 2224, obrigado. CNM 3-0 vai poder com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da passaria da sua retaguarda, está livre push, reposte táxi. Após passar isso, está livre o push back. CNM 3-0. São 3662 para Natal, 370, pronto? Prossiga. 9662 para Natal, autorizado 370, via UP Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1208, acione 5455. Natal no 370, UP Puca Zipar, curva esquerda, controle 1208, transição 5455, 3662. 3662, cruzamento correto, pós pronto para posicionamento. Para o táxi do Oceané 63, está com 150 km, autônomo de 3 horas, alterna na ponte. CNM 3-0, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, no plano esperador 1-0, chame torre, 1-8-95, quem negar 1-0, boa viagem. 1-0, pelo pátio, via Alfa, plano esperador 1-0, nós estamos retornando. Autorizado, Roger. Chamo sempre a receber, bom voo. Opa, Paula. Localizado no localizador, gol 9278, visual com 10. Torre 118, décimo 95. 1895, obrigado. Salvador, muito boa noite, gol 9278, está estabilizado, vai passar o externo, está com o trem posto baixado, checado. Gol 9278, ajuste 10, 10, está autorizado o pouso, pista 10, vento 080 graus com 8 nós. 1010 no ajuste, está livre o pouso na 10, gol 9278. Bom, só para você que está bem antes do horário aí na sua apresentação, só confirme a saída prevista aqui para o 224 para Juazeiro. Primeiro via? Pelo nosso plano aqui, 2224, é lotar o Whisky Odo Paulo Afonso. Parece estabilizar. Obrigado. Paulo, 401 está livre após táxi.